Oiê, eu sou Priscila Carvalho, Vivendo Magenta, e essa é a lição de número 87 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. A nossa revisão de hoje compreenderá essas ideias. Lição 73. É minha vontade que haja luz. Hoje usarei o poder da minha vontade. Não é minha vontade tatear na escuridão, amedrontado com as sombras e temeroso por coisas invisíveis e irreais. Hoje, a luz será o meu guia. Eu a seguirei aonde quer que me conduza e só olharei para o que ela me mostra. Nesse dia, experimentarei a paz da verdadeira percepção. Essas formas dessa ideia serão úteis nas aplicações específicas. Isso não pode esconder a luz que é minha vontade ver. Tu estás comigo na luz. Nome. Na luz, isso parecerá diferente. Lição 74. Não há outra vontade senão a de Deus. Estou em segurança hoje, pois não há outra vontade senão a de Deus. Só posso vir a sentir medo se acreditar que há outra vontade. Só tento atacar quando estou com medo. E só posso acreditar que a minha segurança eterna está ameaçada quando tento atacar. Hoje vou reconhecer que nada disso ocorreu. Estou em segurança, pois não há outra vontade senão a de Deus. Estas são algumas formas úteis dessa ideia para aplicações específicas. Que eu perceba isso de acordo com a vontade de Deus. É a vontade de Deus que tu sejas o seu filho. Nome. E é a minha também. Isso é parte da vontade de Deus para mim, independente de como eu possa ver isso. É minha vontade que haja luz. Não há outra vontade senão a de Deus. Citação do dia. Que meu coração possa ser guiado pela misericórdia hoje. Hoje eu me lembro de que todas as pessoas cometem erros. Que eu não seja dura, mas magnânima. Que eu possa mostrar misericórdia aos outros como Deus tem mostrado sua misericórdia por mim. Todos nós vivemos no medo às vezes. Que eu possa ser mais generosa hoje do que eu tenho sido até agora. Que todos à minha volta, aqueles que se levantam assim como aqueles que caem, possam sentir de mim o amor de uma amiga. Aqueles que mostraram misericórdia por mim foram anjos em minha vida, criando espaço para que eu pudesse me levantar quando eu havia caído. Que eu possa ser isso para os outros e passar adiante a misericórdia que tem sido mostrada a mim às vezes. Amém. Extraído do livro Um Ano de Milagres, Reflexões e Devoções Diárias, de Marianne Williamson. Fiquei intrigada com a palavra misericórdia. Dessa citação de hoje. Fiquei pensando que eu nunca fui a fundo sobre o significado dela. E então fui dar uma olhadinha na net e encontrei essa definição na Wikipedia que eu gostei muito. Vou compartilhar com vocês. Misericórdia. Misericórdia é um termo amplo que se refere à benevolência, perdão e bondade em uma variedade de contextos éticos, religiosos, sociais e legais. O conceito de um Deus misericordioso aparece em várias religiões, incluindo o cristianismo, judaísmo e também o islamismo. O ato de realizar ações de misericórdia, como um componente da crença religiosa, também é enfatizado através de ações como a doação de esmolas, o cuidar dos doentes e as obras de misericórdia. No contexto social e legal, A misericórdia pode se referir tanto ao comportamento compassivo por parte de quem está no poder, por exemplo, a misericórdia mostrada por um juiz no sentido dirigido a um presidiário, humanitário ou por parte de um terceiro, por exemplo, uma missão de misericórdia com o objetivo de tratar as vítimas de guerra. Etimologia. Misericórdia é a junção de duas palavras em latim: miseratio, que significa compaixão, mais cordis, que significa coração. Assim, pode-se entender literalmente misericórdia como coração compadecido. Achei a coisa mais linda do mundo, a etimologia dessa palavra. Que hoje eu tenha desperto em mim esse coração compadecido, para que eu saiba o que é estar em contato com ele, para que eu possa oferecer isso a mim e aos outros, à minha volta. Um beijo enorme. Beijão para você. Até a próxima lição. Até mais. Tchau, tchau.